Petrolim, Salvador, é Celina para Genefa, se quiser 3304. Autorizado, Alefa 304. Genefa, obrigado. Tango Lima, Kilo Zulu, a linha e mantenção zero. Momento 5, começando a identificação da presente voa Bonf para completar a chegada Bonf. Chamando o ponto ideal para a descida. Speed to 180 knots, number 2. 180, number 2, 6250. Leia, táxi via Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette, gate 05, 36896. Táxi, chame na táxi e hotel. Solo Salvador, Gol 965, autorização Guarulhos, 660. Aguarde o código, Gol 965. Guarda. Você é com a autorização com o solo 1-19. Fieto número 2 para a cópia, aguarde. 256, controle Salvador. 1-20-08, novo. 208, Lima Quilo Zulu. And flight heading 020, limited by clock, localizer. Heading 020 by the left, limit localizer, Ocean 250. Controle, o Papatevo, Lima Kilo Zulu, decolado na sua escota. Lima Kilo Zulu, voa da Elsa de 170. Da Elsa 170, Lima Kilo Zulu. Comenta 5-6, controle Salvador. E foram instruído o VAR Bonf, posição Bonf, confirme. Confirma o? Nível 320. 320. Número 3 para a cópia, guarda 3859. 3859, tá. A nível LS, o bolo 62, tá? Autorizado, LS, o 621, curva esquerda na Pro 130 para estabilizar no mesmo. Ele é 30 agora, 62, tá? Cento 07, autorizado cruzamento da pista 10, táxi via Delta, Alfa, Juliette, Pode prosseguir via Índia até o ponto de espera. Baixa na torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 08, link 07. Qual é o quanto sabe o que você faz? O nono 65, pronto, cópia. Pronto, nono 65. O nono 65 para Guarulhos, nível 360, autorizado, via Pesulo 10, Itacriti. Pode prosseguir conforme rota do plano, decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da Euleda Motiva. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 98, decimal 95. Aciona 5544, o nono 65. Bom, 1621, no tráfego avistado, informante metrô 1008, pista molhada, livre pouso, pista 10, vento 1980 graus, 12 mais. Livre pouso, 10, 1018, confirmando o vento? Afirmo. O vento 1080 graus, 16 mais. Livre pouso, 10, 1021. Bora, gol. Bom, 1965. Bom, 1965, chegou pronto para pista de acionamento. Trabalhei. Fala puta, estacionamento, chanero. Uno, por favor. Coordeno com a equipe de solo para guardar passagem de P3 da Força Aérea, na retaguarda. Após iniciar já pushback, chame para o táxi. Vitor, você confirme o pátio que está estacionado? Vitor Golfieco para Paulo Afonso, autorizado nível 070, decola da pista 17 com primeira curva à esquerda na saída Lotar, controle Salvador 120, decimal 8, torre 98, decimal 95, aciona 5517. Vitor Golfieco. Confirme TLB? Confirme para acionamento táxi, torre 98, decimal 95. Então 3895, pronto, cópia. 3859. 3859, pronto, cópia. Próximo, chega. Então 3859 para Curitiba, autorizado nível 320, via Pesulo 21, até Confins, após prossegue conforme rota do plano. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5507, então 3859. Sim, estou autorizado até o destino, conforme solicitado a Panimão, Plano FR, nível 320, até Curitiba. Pista 10 com a direita após decolagem, na saída Arbor, transição Elefa. Pesulo 21, Confins, depois conforme solicitado. 1208-1895-5507 no transponder. Está no gate de número 3, totalmente pronto para o posicionamento. 3859 está. Então 3859 é o número 2 no setor para pushback. Podendo que a gente pediu solo, a Arbor da Bianca iniciou agora no gate 2. Após o início do táxi da Avianca, tem livre pushback 3859. Bem, está visual com o mesmo, vai cortar com a rampa, chamará quando pronto, 3859. Passando o ponto de espera da Papá, para ingresso na pista 7. Gol 1621, solo 02, solo 1219, bom dia. 319, bom dia. Salvador, bom dia, o gol no 621. táxi via Alfa, Juliette, gate 09, atento ao veículo Follow Me, através do gate 08. Alfa, Juliette, para o 09, atento ao Follow Me 08, ou 6217. Azul. Oceana 6, your time is in, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 12 knots, runway west. Clear to land runway 10, Oceana 6, 250. Fieco, autorizado ingresso na posição no 7, reparta a linha de pronto. Então ela faz a mesma linha e mantém pressão a zero. Vou sair do 5 meia, acho que Meta 99, voa posição Bonf para chegada Bonf. Cometa 56, voa na proa de Pelo, desce para 4 mil pés com 1018. Cometa 56, proa de Pelo, desce para 4 mil pés. Chanair 6311 com 138 a bordo, 5 horas e 20, alterna Galeão. O Chanair 6311, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre 18, decimal 95, ajuste no 018. Bom dia. Bom dia. Trauma, good morning, Chanair 6250, runway VK. O Chanair 6250, taxi via Alpha, hold short, taxi via Juliet. Alpha, hold short, Juliet, 6250. Para pushback, está no meta, gol 1165. Gol 1165 no 06, coordenando que pedir solo para guarda passagem de Boeing Tagu. Perto da passagem para guarda, fazendo seu pushback. Pode passar da aeronave da companhia de fiel 1165. Cometa 99, voa posição Bonf para chegada Bonf, chamando ponto ideal de descida. Chegada Bonf, chamada ponto ideal de descida. Você confiar com a pressão ou a reutilização de decolagem? Na chegada Mari, desce até o 050. A 4 mil pés, 1018. 4 mil pés, 1018. Torre Salvador, Oceanair 6311, está no ponto espero no 0, pronto. Oceanair 6311, a linha aí mantém que está no 0. Mantém 6311. Olympus decolou, pessoa da BR. Olympus 07, decolou 08, controle 1-2-0-2-1-8. 08. Olympus 07, decolou uma pessoa da Dael. Dael 210, Olympus 07. Dael. Perdão? Sobe 210. 210, Olympus. Aliás, pronto, 631. Total 3859, com 173 a bordo, 442 Campinas. 2859, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre 1-1-8, decimal 95. Ajuste no 0-1-8, bom dia. Bom dia, 3859. Janeiro 650, clear taxi by Juliet, gate 02. Juliet, gate 02-65. Para o táxi do 1165, estão a som 127 a bordo, 4 horas e 9, Galeão. Salvador, é o Papatango Vitor Golf Eco. Vitor Golf Eco, pro de lotar, me escuta, sobe 070. Ok, na pro de lotar, o Vitor Golf Eco. Olympus. 5, ajuste no 018, ou no 165. 098, aguarda passagem da aeronave. Prossegue e abate em Índia, ponte espera de 295 ou 995. Pelo 7 cancelou a região 45, vai voar direto da El, confia. Olímpio direto da El. Cancela direto 45, foi autorizado pelo solo. Tem mensagem para o Olympus 07, confirme. É que eu tinha uma saída aqui decolando na Prono 45. Cancelou essa saída então. Comandante Serra, ponte espera pronto para decolagem. Visual com a chave alinhada. Cancelou 59, bom dia, mantém ponto de espera. 59, tá. Oceaner 6311, livre decolagem pista 1-0, vento 1-7-0, graus 1-1, nós. Tá 3859, nenhuma tempo no 0. Alemanha deu no 0, tá 3859. Sim, te mantendo no 70, velocidade no 70, seu vetor para sequenciamento, curva agora à esquerda na Pro 190, limite ao localizador. Desce para 2000 pés, 1018. Esquerda Pro 90, limite ao localizador, descendo para o 0, para o 2018. Vete meu, prossiga. Já a Índia com Índia pra Salvador, decolado agora da Lixia. Muito bom. 308, obrigado, bom dia. Toma diretamente a torre, 118.95. Controle Salvador, Oceaner 6311, bom dia. Bom dia, 6311, sobe 360. Inicialmente, mantenha a saída, o 6319, para ver separação com a aeronave tripulante nessa mesma saída. Mantendo a saída, ascensão 360-6311. Começou 99, unidade de recife. Desce até o nível de voo 070 inicialmente. Começou 99, desce até o 070. Reporta na terra do vento da pista 1-0. No vento da 1-0, vamos ver. Eu vou fazer um divulguinho de 10 graus aqui à esquerda para passar um núcleo que tem aqui. Vitor Golf Eco. Ah, sim, Golf Eco, ciente autorizado, Jesus Golf Eco. Eco. T48, vetor para sequenciamento, esquerda na porra 025, será o número 2 na aproximação. Desce para 4.000 pés, ajuste no 08, no 648. A esquerda 025, descendo 4.000, com 1.018, vou no 648. Divisa colagem, pista 1-0, vento 170 graus, 119. Iniciando, 3259. Então é uma estilhação mesmo? Max Juliette Romeu, precisa? Haveria possibilidade de uma longa sinal para a 1-7? Truísque 5-8. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle Salvador, 1-2-0-8, Torre 1-8-9-5. Aciona 5-5-6-4, Xener 6-1-4-0. Confirma agora, 1-6-3-0? 1-6-3-0. Puca Caju confirmando o transporte 5553, voo no 630. 65, mantém a posição. Passa. Era de controle 5553 transporte. Correto, chama para que tiver questionamento, voo no 630. Pode falar. 40 autorizado para continuar. O no 648 reduz para 1-80 mais. 180, vou no 648. Algum copo à vista? Confirme para o Romeu. Maxiliette Romeu tem copo à vista? Afirmo. Maxiliette Romeu, pouso parado, cabeceira 1-7, vento 1-7-0 graus, 9-9. Parado 1-7, grato. 2-5-9, decolou 1-5, controle 1-2-0-8. 208, bom dia. Vitor Golf Eco, controle. Consiga, controle. Ok, voa na proa inicialmente 055 por 10 milhas após lotar. 055, 10 milhas lotar. Olha, se você esperar umas 10 milhas, eu tenho um núcleo aqui vermelho aqui no meu radar, do lado direito aqui, mais 10 milhas. Ok, então sobe, restrito o nível de voo 0620. Ok, então vou subir já 620, quando estiver retornando para o 055, eu preciso aviso. Positivo. Controle, bom dia, o senhor 3859. Bom dia, 59, 320, saída da boa, vigilância. Subindo, 320. Vitor Golf Eco após os desvios autorizados direto lá, tá? Mantendo 060. Ok, após o desvio, vou autorizar 060 para lotar. Nós ativos, 070, cometa 99. 070, aproveito Duna, autorizado LS 2000 pés. Duna, 2000, bom, 9-4-2. Cometa 56, passa Simbra, chama a torre agora, 118-95. 118-95, a torre. Juliette Romeu, sol 1-7, certificam com cautela via OIS, captação na frequência livre. Acima, 2000, livre LS, Duna, 1017. 1017, vou no 6-4-2. Tô em Salvador, corrida 56, sinal, tem baixado pra nós. Comenta 5-6, bicho checado. Não tem visual com calma. Afirma, 5-6, igual. Info Robista, 10 livre, vento 170 graus, 109. Salve Salvador, Ápsia, 847, autorização Recife 357. Alça cargo 8487, pronto, cópia. Afirmativo. Alça cargo 8487 para Recife, nível 350 autorizado, decola da pista 10 com primeira curva esquerda, na saída Puca, Jamo, Caju, após direto Recife. Controle Salvador, 120 decimal 8, torre 98 decimal 95, aciona 5555. ABSA 8487. Autorizado Recife 350, decolado 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Depois direto Recife. Saída 208, torre 295. Responde 5555, ABSA 487. ABC 8487, eu me pronto para o feedback 08. Chamaremos. Confere. O feedback está no momento, agora no 630, portão 1. Autorizado o chamitaxi, segundo 630. Autorizado é porta 630. 4.000 pés com 1.017. 4.000, 4.000, 1.017. Amém. Comenta 5.6, solos 2.0, libera a esquerda via hotel. Confirme mensagem. 8 passos a Duna, chama a torre 18895, completa final no 648. 18-95, obrigado. O chama é 631-1, chama Recife 1251. 251-6311. Tocou 1-648. Bom, 1-648, bom dia, continua a aproximação. Repórter do Mestre Salvador, cartão de pista livre. Volte em metro 10 na frente. Aguardando pista livre, gol 1-648. Um 1-165, livre de colagem em pista 10, vento 170 graus, 1-1 nós. Livre de colagem da 10, gol 1-165. Start, push and start, gate 1-1. Clear to taxi for Taxi American 238. Okay, that was clear to push and start. Call ready for Taxi American 238. Cometa 99, após a posição Pelo, completa a chegada Bonf para 2.000 pés com 1.019, autorizado Elias. Cometa 99, após a posição Pelo, autorizado Elias. Gol 1-1-65, livre de condição livre, pouso, pista 1-0, o vento 1-7-0 graus, 1-1-9. Confirmo, gol 1-6-4-8? Afirmo, gol 1-6-4-8. Autorizado pouso na 1-0, gol 1-6-4-8, passado, travado a distância. Gol 1-1-65, decolou os 2-2, controle 1-0, decimal 8. 2-2-8, na presente, gol 1-1-6-5, confirmado. Autorizado 050, boa unidade, 9960. Controle Salvador, muito bom dia, 1165, decolou na Dael Ótima, passando agora 2000 para 360. Meia cinco, sobe 360, vigilância. Subindo a 360, 165, quando possível, por onde, ótima. Aguarda a coordenação com o centro, 165. 859, chama Recife agora. 1288, alterna 260, 3859. 1288, bom dia, obrigado. Jeff. Zulu 3 milhas para posição coral, mantém o 080, a partir de agora o serviço está encerrado. Chama ele ao 1201. Paulo, 24, libera a direita, Paulo 1219. A direita 219, vou no 648. Desce até o nível de voo 060 na via chegada à marinha. 2319, estou te levando na prodidora, né, presidente? Negativo, mantenha chegada, 3198, número 2. Estou no 630, 103 a bordo, 1329 Natal. Zero, taxi via Índia, turno no 8, decimal 95, ajuste 1097. Índia 295, 630. Jogo Salvador, bom dia, gol no 648, de voo no circuito. Desce para 3.000 pés, 1.017. 3.017, 1.018. Era o 0.0 intacto, 3.1.98. 0 pronto, 6.30. Bom, 1.630, bom dia, linha Edecola, pista 1.0, vento 1.70 graus, 1.2.2. Edecola 1.0, 6.30, bom dia. Tu reduz para 1.80 mais, 3.198. 180, seja na vez. 18, vê pro sequenciamento, vê manter a proa, limite localizador. Tem a proa limite lá, aqui na vez. 318 confirmando, vai curvar a esquerda, vou na proa 15, 0 no 5. Esquerda 15, ele mexeu lá aqui na vez. Trip, 9960, reduz para 200 nós. 200, 9960. Documento 99, forma indicada. 9960, está mantendo agora 235. Cometa 99, forma indicada. 110, nós. 110, nós, sente. Comenta 99, perda do contato, radar próximo da posição Duna, reporta estabilizado final. 99, reportará estabilizado final. Tem condições de manter pelo menos 120 nós na aproximação? Temo. Tem, mantém 120. 9.14. Luna 20 decimal 8, bom dia. 208, bom dia. Fale bom dia, agora 630. 1.30, contato radar, 370, sai da PUC. 370 na Puca. Quando na praia de Aracaju, por favor. Quase. Livre o curso do Lock 7398? Livre. Comenta 99 estabilizou? Sim, estabilizado, está ali. Torre 1895. Torre 1895. Tan 3198, 2010, ajuste 1017, reporta estabilizada. 2107, reporta estabilizada, Tan 398. Não, só check no 100 pontos, guardando autorização, com a rompista totalmente molhada. É, está bastante travado na viagem. Comenta 99, checado. Sul do aeródromo. Decola da pista 17, controle Salvador 1208, torre 1895, aciona 01125, mais Eco Delta. O 1165, chama Recife B5, 13325. Então vai ser Recife 1251, 13325, voo 1965, ótimo dia, bom feriado. Version 238, taxi via April 1, India, holding chart, holding point runway 10, contact tower 118.95, QNH 1015, good day. Okay, Alpha 1, India, holding point 10, take in the frequency. 118.95. 118.95. Voo 1648 para passagem ao Boeing 777 da American Airlines após ingresso via Juliet para o gate 111. Atento ao follow me no, através do gate 8. Após o América vai seguir para o 111 da Juliet através do 87 follow me. Voo 1648. Terra 95 45. Confere. 1094, reduza para 2, 1090 mais. Reduz em 1090 mais. 39960, desça para 3.000 pés, ajuste 1097. Descendo para 3.000 com 1017, 9960. Tan 3198 estabilizou? Na curso do Lock, Tan 3198. Completa com a torre 1895, bom pouso. Não fica mais, Tan 3198. Trip 9960, nesta pro intercepto localizador. Da presente, descendo para 2000 pés, ajuste 1097. Descendo para 2000, autorizado a interceptar o localizador 9960. 6140 to Maceió, clear flight level 250 via Upper Whiskey 58 to Orago, after flight direct to Maceió, takeoff runway 10 after takeoff left turn to Puca, departure and Alfa Romeo uniform transition. Travel on departure 120.8, tower 118.95. Skok 5564, Oceanair 6140. Roger, clear, that's files to Maceió, Oceanair 6140, flight level 250, upper risk 58, Puca, transition Aracaju, Orago, Orago, Maceió. Take off runway 10, left turn, 11895, tower 120.8, upper departure control 5564, Skok, Oceanair 6140. Oceanair 6140, correct, but ready for push and start. Welcome, Oceanair 6140. Tenta 390, LS na 1 a 0. 31, 98, continua assistindo sua repórter Pista de Cevada. Aguardando pista livre, hoje o X1, 0, 1, 7, pista parcialmente molhada. 0, 6, 7, 3, 9. O Gol 1630 Recife, 12685, alterna 12545. 12525, 630, bom dia. Gol 1094, reduza para 1809. Reduzindo, no Gol 1094. Atenção, 98, para ver o bichado, novamente cheque 3 pontos, pista. Correção livre, pouso, pista 10, vento 1800 graus, 1-9. Após 90, deve ter 98. O 1094 desce para 3.000 pés, hoje 1.017. Solicito 3.017, 094. Trip 9960, torre 1895. 118.95, 9960. Salvador, muito bom dia, o Trip 9960. Trip 9960, continuando pela simulação, de porta parcialmente terra, com 3 pousos gostados travados. Altímetro 1017, pista parcialmente molhada. Encontrará no externo 9960, com trem. Zero 94, desça para 2.000 pés, o ajuste no 097, desça para o intercepta. 2.017 na pro intercepta, bom, 9090. Mais 5 Delta, reporta no ponto de espera da Alaska, porém da cima pista no 7. Na 3198, solo 35, libera direito, solo 1219, bom dia. 219, demais, 3198. Passou o externo baixado travado 9960. Trip 9960, livre ponto pinção no 0, vento 170 graus, 119. Autorizado pouso 9960. Isso, 198, taxi Alfa Juliette, gate 03. Alfa Juliette para o 03, 7319. American 238 is ready. American 238, maintain holding point. Okay, we're holding point 10 for American 238. American 238, maintain holding point. Okay, maintain holding point, American 238. Torres Salvador, bom dia, Gol 1094, estabilizado, final X-Ray. Gol 1094, continua pressionando com a reposta no externo, bestial travado, informa metro 1017, pista parcialmente molhada. Positivo, reportará externo, Gol 1094. Delta Lima, tem que chamar 7. Então, como é? O número 621 no número 1 para a Copa Guarda. Cuidado, o centro não tem posição. Nove, nove, meia, zero. Solo os 38, libera a direita, solo 121, décimo nove. Direito, 1219, 1960. Espera, baixada travada, gol 1-0 na quarta. Gol 1-0 na quarta, continua a aproximação, guardando pista livre. Ok, guarda. Salvador, bom dia, o Trip 9960. Trip 9960, táxi via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 9960. No 094, livre pouso, pista 1-0, o vento 1-80 graus, 1-0-9. Livre pouso na 1-0, gol 1-0-94. Clear report for the taxi, Ocean Air 6140. 6140. Mike, Eco Delta, senta possível esteira de turbulência. Livre de decolagem, pista 1-7, o vento 1-80 graus, 1-0-9. American 238, clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10, American 238. Via peso 1-0, bridge, após prosseguir conforme rota do plano. Decolagem pistão na zero com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador. 120, décima 8. Torre 1, 18, décima 95. Aciona 5562, gol no 621. Autorizado com voz, liga 360, depois do Luna 0, até 3. Decola da 1-0, curva à direita, da El, Leda. Ótimo. 1-2-0-8, a torre 1-2-9-5, 5-0-6-2, a transponder, igual a 9-2-1, posicionado. Confirmando o transponder, 5-5-6-2, igual a 9-2-1. 5-5-6-2, exatamente, muito obrigado. Chamando para o posicionamento. Estamos prontos, nesse momento, igual a 9-2-1. Autorizado, coordenação do Cid de Paulo, chamando o táxi, igual a 9-2-1. Estaremos táxi. O gol 1-0-9-4, solo gol 1-0-9-4, livrando a escuta. Gol 1-0-9-4, táxi via Alfa, mantenha-se do Juliette. Alfa, mantenha-se do Juliette, 1-0-9-4. 8-0-1-9-0. Delta guarda. Delta. Eco Delta, controle 120 decimal 8. 1208, Delta, certo. Controle Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 1010, vai prosseguir até 10 milhas após retorno a Salvador? Afirmativo, para teste de equipamento de transponder. Sim, tio. Cheque modo Charlie, o Mike Eco Delta. Excelador approach, 1-2-0, decimal 8. 2-0.8, American, 238, good day. Gente, o Mike Eco Delta, apenas para informação, a gente recebe o modo Charlie. Confirma a altitude que o senhor está mantendo. Cruzando 600 pés no momento. Approach, American, 238, climbing 2,300 to 350. American 238, radar contact on departure, climb to level 350, Momo departure. Momo departure 350, American 238. O Mike Eco Delta, recebemos 13 mil pés. Ok, sim. E agora, controle, como recebe o Mike Eco Delta? Ainda recebo 13 mil pés, o Mike Eco Delta. Bom, 1094. Vai aguardar táxi de Boeing da companhia. Só um minuto. O 1621, me escuta? Prossiga, me escuta. Confirme se já iniciou o pushback? Sim. O 1094 vai aguardar passagem de Boeing da companhia, que iniciou o pushback no 29. Guarda passagem no mesmo táxi, após ingresso via Juliette, seu gate é 1-0, e atenta ao follow-me através do gate 8. Firmo, então vamos aguardar a nossa companhia iniciar o táxi, após vai para o 1-0, gol 1-0-94. 1.800 pés. Ok, vai permanecer nesse setor, meu pé, chamar a conta do regresso. Sim, se afasta nessa proa. Acima, tio. Questionnaire 6140, taxi India, 40.1810, tower 118, decimal 95, QNH 1017, good day. Approved by India, 12.10. At that point, 1695 with tower 1017, good day. Salvador, muito bom dia, autorizado 5-5-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Eu vou atrás de avisar. Seguro autorizado nível 200, via Golf 677, até Raira, após direto, local da Pistola 0 com a primeira curva direita, na saída da El Coral. Controle Salvador, 120, décima 8, torre no 8, décima 9, 5. Aciona 5563, trip 5595. Entrando para o posto seguro, 1200, pela gente. Terra Ira, boa noite, PCC. Saída da El Coral. Da direita, 3595, chove pronto para o feedback no momento. 4 horas de autonomia, Antena Galeão. Confirme o PLB, por gentileza, 1621. 1 621, táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, décima 195, ajuste no 0, no 7, bom dia. A 0 na 7, passou no Índia, vai monitorar o 1 no 8, 95. 3 5595, contagiamento correto, chame para posicionamento. Chamando para posicionamento 5595. E o Mike Fidel tá voltando? Prossiga. Dado o retorno, solicita a verificação da altimetria, por favor. Apenas confirmando o cheque do Mike Ecudelta é do transponder, confere? Afirmativo. Gente, ainda 12.800 pés. Ok, gente, grato. Está retornando para o pouso final. Gente. Pronto, cópia. Pronto. Volo 648 para Maceió, nível 370 autorizado. Via Asterisco 58 até Orágua, após direto, decola da pistão 1-0, com primeira curva esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, torre 98.95. Aguarde confirmação do transponder, gol no 648. Autorizado 370 para Maceió, Asterisco 58, Orágua, direto Maceió. Decola da 10, na esquerda, Puca, Caju. 1208, motor, 2954, aguardando o telefone. Bom, 1948, correto, chame pronto para prospecto seguimento. Amarelo. Bom, 094, confirmando a autoridade 10. Afirmativa, 10, e tem um veículo follow-me, próximo através do gate 08. Eu estou prosseguindo para o 10, o 094, tentando follow. Reporta para descida. Está no ponto de área, querido. Desça para 500 pés, o Mike Eco Delta. Delta da... Ajuste 1-0-1-7. Tudo bom, 1-6-2-1, bom dia, linha aí, mantém o chão 0. Ali é o chão 0, agora mesmo. O chão 6140, airborne, time 0, contacte Salvador Afrout, 120-9-8, good day. 120-9, good day. Gente, Guardião 07, voa da presente rotatória. E confirma o transponder acionado? Gente, então, da presente voa Paripa, ingressa no Corredor Bonfim. O Guardião 07, reposta 2-0 milhas, Salvador. Sim, chegou no 62, eu não mantenho a posição. Vai que a Codelta apenas para informação agora 13.100 pés. Ok, gente, o Chanel 6140, radio contact on departure, climb to level 250, book departure. 250, book departure, 6140. Com 1561 estabilizou? Galeão 5561. Torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. 1-1-1-9. Iniciando decolagem 1-0, agora 6-2-1. Mike, Eco Delta, torre 1895. 1895, Delta. Grato. Salvador, papapá, Eco Delta. Salvador, gol 561.